Juninho Lopes, o dono do break. Oi, eu passei com a minha moto, tava estralando. Ela perguntou pra mim por que tava zoando. Eu respondi pra ela, é o barulho do cano. Só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só canela, só canela, só canela, vai. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano. Eu sou Juninho Lopes. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Vem pra mim, vem, que vem, vem. Eu passei com a minha moto, tava escalando. Ela perguntou pra mim porque tava zoando. Eu respondi pra ela, é o barulho do cano. Só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Mais uma vez, vai, vai, vai. Só cano, só cano, só cano, só cano. Alô, meu parceiro FB na cena, minha galera do Chaparim, minha galera da LP. Só cano, só cano, só cano. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Eu passei com a minha moto, tava estralando. Ela perguntou pra mim porque tava zoando. Eu respondi pra ela, é o barulho do cano. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Ei, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só canela, só canela, só canela. Ei, só cano, só cano, só cano, só cano. E aí? Só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Chora viola. Chora pior, chora pior. E aí, Feira de Santana? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Parceiro Ted Terrorista, é Máscara Paredão, RG Paredão, Soneca Paredão. Tamo gravando ao vivo. Quero ver essa porra batendo no paredão, viu? Eu quero ver estralar essa máscara. Quero ver estralar. É, Feira de Santana gosta disso. Que delícia. Meu parceiro P.Gabriel CDs, Ed CDs, Jeanzinho CDs, JP.net. Meu parceiro Grave Zezé Viagem. Oi. Eu passei com a minha moto, tava estralando. Ela perguntou pra mim porque tava zoando. Eu respondi pra ela, é o barulho do cano. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, delícia. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Até o pagodão. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Oi, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola. Rapaz, que saudade eu tava disso aqui, velho. Que saudade eu tava disso aqui, velho. Feira de Santana é outra parada, velho. Ah, eu tava quietinho, velho. Eu tava quietinho, velho. É, o pai tá on novamente, tá? Deixa eu falar. Eu tava com minha moto, tava estralando. Ela perguntou pra mim porque tava zoando. Eu respondi pra ela,